Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Putaria, viu? Que foi, mané? Mandou pulando ali. O cara usou essa abertura há 5 anos e agora que ele percebeu. Agora que o Manel viu, né? É baitola mesmo. Putaria, viu, mano? Live zona de hoje vai ser histórica, né? Porque vamos falar de um assunto que é tabu, né? O cara falando igual aqueles repórteres do Conexão Repórter, né? Com o Cabrinho. Cabrinho. O assunto de hoje é um tabu, né? Aí dentro. Inclusive, eu tô aqui, ó, com meu doce de leite na colherita. Aí, é doido, né? O cara percebe que o doce de leite é bom quando o cara vira, o bicho não cai. Né? Ei, mano, tu fez isso em casa ou tu comprou no mercado? Comprei no mercado potezinho de doce de leite. Potinho da alegria. Cara, é todo doido, é massa, mano. Ei, macho, eu tenho uma técnica zona pra fazer esse doce de leite aí, doideira, viu? Como é a técnica? Que fica altamente bom, viu, mano? É bom, conta aí como é a receita imitando a voz do Jacquin, do Masterchef. Quem é Jacquin, mano? Ai, te lascar, então, próximo tema. O tema vai ser o doce de leite aí, que eu vou ensinar agora como é que vocês fazem, viu? A águazinha aqui tá bem geladinha, mano. Tu é doido, mas tá massa demais, mano. Melhor que coca, viu? A águazinha gelada. Acaba mentiroso, ó, o cara tomando água. Que a nutricionista obrigou o cara tomando água e pensando na coca. É bem, meu cara, se for vencer, né? É melhor. O cara tem que botar na cabeça. Joel, mano. Dizendo, mas toda vida que tu beber a água, tu diz, não, é melhor do que coca. Inclusive, né, já trazendo aqui o assunto da live de hoje, né? Tem um dos caras aí do chat aí, que ele tá no chat, hein, agora. E ele e toda vida, mano, ele inventou de fazer nutrição, né? Ele fazer se consultar lá com a nutricionista, né, e tal, pra perder peso. Aí ele diz assim, mano, porque minha nutricionista é linda demais. Aí toda vez que ele vai na nutricionista, mano, a mulher dele enche ele de porrada. Ei, baitola, vai lá. Vai se engraçar com ela lá, pra tu ver como tu leva uma porrada aqui quando tu chegar em casa. O cara não pode nem chegar com a marquinha de batom na camisa, né, mano? Eu pensei que ia dizer que o cara não pode nem chegar com a marquinha de batom na cueca, ó. Tu tá contando? Ei, mano, conta aí aquela... Aí parece a minha, ó. Ué, conta aquela história ali que a tua namorada achou uma marca de batom na cueca. Não, na cueca não, na cueca não apareceu não, mas apareceu no... Bem aqui, ó. No peito, né? No coração, né, Manel? Coração. Aí, cara, chegou... Manel se lascou todinho, foi, Manel. O cara chegou, vai começar logo com uma história minha, né? Chegou em casa. Ela chegou em casa aí, quase arrependido do que fez, né? Bicho, olhando bem rápido pra trás, ó. Aí, o cara chegou lá, né? Aí, ei, mano. Aí, meu irmão tava lá, ei, mano, cheguei. Aí, cadê a mulher? Isso foi outras épocas, né? Outras épocas. Não é atualmente, né? Não, lógico. Aí, cadê a mulher? Aí, não, tá lá pra dentro. Aí, beleza. Aí eu fui, passei, tal, fui pra dentro. Entrei no meu quarto, aí tava conversando com a mãe, ó. Aí quando eu vou chegando, aí, vixe, como é? Não, vou ali tomar banho e tal. Aí peguei a minha toalha, né? Quando o cara inventou de tirar a camisa ali, mas, né? Perto da mão da minha mãe e tal. Eita! Perto da. Né? Aí eu tirei, né? Quando eu tiro a camisa aí. Tutum, que é isso, Manuel? Aí eu fiquei. Vixe! Isso aí, ó. Aí eu, vixe. Ela chegou logo dando uma mãozada nos peitos do Manel. Aí eu, vixe. Não, isso aqui é um assunto aí que nós precisamos conversar. Vixe, aí o cara foi tomar banho. O Manel foi o banho mais longo da vida do Manel, né? Esse daí. O cara ficou lá, lá sofrendo. O Manel tá lá até hoje, mano. Tomando banho. E essa é a história do fim do primeiro casamento do Manel, né? É. Putaria, e assim viu, terminou o meu primeiro casamento. Kleberson Orchert. Vocês têm que usar aquele chapéu de viking. O cara esqueceu, né, meu? Chapéuzinho de viking. Aquele chapéuzinho assim, né? É, eu não comprei, não. Isso aí é um negócio interessante do cara pensar, né? Por que é que, na verdade, quando o cara vira corno, o cara disse que o cara foi chifrado, mano? Por quê? Porque todo mundo diz, né, que, na verdade... Um animal sem chifres é um animal indefeso, né? Aí, mano, por que é que o cara ser chifrado é ruim, mano? Nesse caso aí, mano. Deve ter alguma coisa aí de, né, de história grega, né? Alguma coisa dessa daí, né, e tal. Porque, teoricamente, o cara, quando é chifrado, na verdade, ele ganha uma habilidade, né? É, o cara ganha... O cara ganha uma arma, né? Ah, mas era, o negócio é que, na verdade, a palavra foi chifrada pra ser o boi tacando chifre no cara, né? Pei, né? Não é pro cara ganhar um chifre, não. Mas, na verdade, não é, não? O cara disse que o outro a ganhou um chifre. Mas porque aí ia ser muito sofrimento, mano. O cara é traído e ainda leva uma chifrada, mas putaria demais, mano. Tem que ter mais equilíbrio, mano. O cara perdeu a mulher, mas ganhou uma arma, né? É, exatamente. Mas, Joel, pra tu que gosta de estudar o assunto, antes de começar o cast, tu estudou porque a referência de chifre com a traição, não estudou não aí antes? Não, não estudei não, desse assunto não. Aí o cara falhou dessa. O cara não lê nada que é pra nem atrair, né? Pois é. O cara contava com o PC pra dar a palestra, mas o bicho não pôde vir, né? A gente tem que deixar registrado aqui a nossa indignação com o PC. Que o PC é o maior especialista nesse assunto aí e o bicho furou ali. É, mas tu é doido, mas... Inclusive ali o bicho, várias histórias ali de sofrimento, né, mano? É. Pobre do PC ali, mas tu é doido, mano. O cara só vai perdoar ele nessa porque ele não tá gravando hoje porque a ex-namorada dele deixou ele de novo. De novo? E por conta disso o cara vai perdoar aí o PC, mas... Sidney Mello, começou a live e a Paula Tejano já está a caminho aí dentro. Putaria, viu, mano? Pedro Dragon Blade, sair do banho a gente conversa. E o Manel ficou lá. O Manel com aquela... Quando o cara toma muito banho, mas que os dedos do cara ficam todos engilhados ali. O cara na piscina, né? O cara fica muito tempo na piscina. Gabriel Souza aí, Manel. Coloca um retrovisor nesse PC aí, Manel. Pô, Manel, fica olhando pra trás. Eu tô pensando em botar mesmo, meu. Ô, putaria. Eu entendi agora. Os caras são muito ligeiros. Putaria, irmão. Rafael Moreira Santos. Pra mim, os chifres são a marca. Um sinal da traição. O sujeito foi marcado com o sinal da traição. É tipo a marca do... Porque eu tava pensando se era alguma coisa relacionada aos insetos, né, mano? Os insetos ali de... Mas tem ali um inseto que... Eu acho que é o gafanhoto, né? Que é o gafanhoto engravida a gafanhotazinha. Aí a gafanhota come o cara todinho, mano. Já fez aí, mano. Xiii, é mesmo, não, mano. Essas paradas. É igual a viúva negra, né? Puxa, dá uma trepadinha e mata o aranho lá, né? Como é que é, mano? Superchat aranha, aqui. Mano. Pera aí, mano. Superchat, hein? Superchat! Júlio César, né? O Júlio Soares aí, nosso amigo. Cinco pilas. Fabrício Totentower era um arquiteto renomado e levou um chifre do projetista de imóveis chamado Emanuel Moura. Já vê isso? Já vê isso? Troca esse nome aí, mano. Esse nome aí é, ele era afim do Joel, mano. Sai daí, dentro. Mano. Não, mas tu não entendeu a história, mano. Um chifrou o outro aí na história. É verdade. Não, sai daí, ele era afim do Joel aí. Aí eu nem sei quem é esse aí. Peter Maicon. Hashtag salvem Samuel. O cara botou aqui. Que o Samuel ali tá metido no assunto também, né? De traição, né? Traição. É, aí é foda, viu? O cara tá envolvido com esquema de chifre. Mas até é doido, mano. O crush do Joel, ó, parece. É. Diego Benevides, hashtag meu branquinho. Diego Benevides, Totentower queria passar a pimenta no Joel aí dentro. Aí dentro. É, tá aí, ó. É, aí, ó, o Djavani Gomes aqui falou uma parada aí, ó. Faz sentido, ó. Chifre é igual ao corona. Uns já tem, outros vão ter. E a maioria dos que tem nunca vão saber que tiveram. Vixe, Mari. Isso aí é verdade. Tem um negócio muito importante no chifre, mano. Porque assim, enquanto você não sabe, você não é corno. Você não tem, né? Você não tem, né? Os outros é que ficam chamando o cara, né, mano? Por isso que é aquela... É, por isso que é aquela de... É, você é a única, o último a saber, né? Só digo, Gabriel Souza, só digo uma coisa. Se você for o amante, você não leva chifre. Estonques, ó. É errado ele não tá, né? Putaria, viu, mano? O Pedro Dragonblade, Manel chifrou o Joel com Totentower aí dentro. Deve ter alguém, mano, passando informações pro chat, mano. Que os caras descobrem até as histórias sigilosas, mano, pessoal. Taria o Fagner aí, ó, Cruz aqui, ó. Luan. Vai, fala aí. Ah, o Fagner Cruz dizendo aqui, ó. É, não, mano. O chifre, segundo a Associação dos Homens Mal Amados do Ceará. É pra São Pedro levar, laçar e levar os cornos pro céu mais facilmente, ó. O cara pega e... esse negócio do cara frescar com corno, mano. Não sei se eu já contei essa história. Teve uma vez, mano, que eu fui numa banca de revista lá no centro, né? Aí aqui em Fortaleza, mano, tem um bairro, não sei se o pessoal conhece, que é conhecido como um bairro dos cornos, né? O José Walter. Aí, mano, eu tava lá na banca de revista, o dono da banca tava puto, né? Não sei porquê. Aí, essa banca ficava no centro e tinha uma, eu lembro que tinha uma Topic, mano, que ia do Zé Walter direto pro centro, né? Ela parava lá no centro e tal pra pegar os passageiros. Aí esse bicho dizendo, aí, mano, a Topic e tal chegou. Aí o cara lá, vixe, mano, como é que tu sabe? Porque ele tava dentro da banca, né, de revista. Não, mas porque quando a Topic estaciona, o cara toca só o chocalho. Olha, os caras vão entrando. Ei, mas eu achei putaria, mas esse negócio do Zé Walter, né? Porque o Zé Walter, meu, é um bairro aqui de, do Ceará, né? De Fortaleza aqui, mano. Onde a galera diz que quem mora lá é tudo corno, né? Todo mundo lá é corno. E aí, mas teve uma vez que eu fui comprar, eu acho que era alguma coisa aí no OLX, algum presente pro meu primo, acho que era um jogo de PS3 que eu ia comprar pra ele. Aí eu falando com o vendedor dos jogos, né, aí ele disse assim, ei, mas a loja aqui é no Zé Walter. Eu, vixe Maria, eita, os jogos tudo furado ali. Cara morrendo de medo, né, mano? Aí, meu puta, achei putaria, mano. Quando eu fui pegar ali o presente dele, era o God of War 3, mano, ainda. Aí eu peguei ali o carro, mano, fui voado, né? Aí peguei... aí entrei no bairro, entrei na loja do cara e bora, não sei o quê. Aí saí do bairro voado, mano. Cara ligando pra mulher dele direto, né? Pra não ter perigo ali. Nossa, cara saindo voado, mancha, ali do bairro. É, mas eu não sei se isso acontece nos outros estados, mano. O pessoal aí que mora fora do Ceará. Na cidade de vocês, mano, tem um bairro que é conhecido como bairro dos cornos, ou será que é exclusividade aqui do Fortaleza? É, queria saber também, né? Enquanto a galera vai respondendo, a gente vai falando do Luan Mota Vieira, que botou aqui, ó. Caso verídico. A namorada de um amigo foi morar na Bahia pra estudar. O colega inventou estudar, de viajar, né? Pra... Dependendo do que o cara fizer com a mão. O colega inventou de viajar pra lá e fazer uma surpresita pra namorada. Surpresita. Surpresinha, Manel. Chegou lá... Pegou um capoeirista dando em cima da mulher. Não, o cara capoeirista todo... é péssimo. O cara todo... Todo assim, né? O cara... Putaria. É, eu pensei que tu ia dizer que o cara é capoeirista, porque quando ele chegou lá, a namorada do cara tava com o birimbau dele na mão. Taria, mas ele completou aqui, ó. Hoje ele é chamado de touro pelos grupos de amigos. Ah, bem é isso, mano. Era pra ter botado o apelido de cara de birimbau, mano. Já pensei. Fala aí, birimbau. É, birimbau. Birimbau era mais massa. Agora, uma coisa que é hipocrisia da negada, mano, é o seguinte, mano. Esses dias lá no trabalho, o pessoal tava tendo uma discussão sobre chifre, né? E aí era senso comum. Sempre tem, mano. Né? É, que todo mundo ou levou ou vai levar, né? É, então, é. Chifre é uma coisa normal, né? Teoricamente, pegando aí a média da população. Só que a putaria, mano, é que se em algum momento o cara foi corno, por que é que ele, quando descobre que o outro cara é corno, ele começa a escrotizar também, mano? Não era pra esses bichos, tipo, se apoiar não, mano, e tal. É, o cara dá dicas de como manter o chifre ali e tal. É, como superar, né, o chifre e tal, e não sei o quê. É pra a galera ser unida, né, fica frescando um com o outro. Inclusive, fica a denúncia, mano. Uma categoria que é desunida é a turma dos cornos aí, esses bichos se separando ali. Mas depende, mano. Às vezes, nos bares, os cornos estão tudo lá, cantando agora, a música do... Se ajeitou, porque agora vai cantar. Olha lá, agora é as experiências de vida, né, mano? Agora vai, hein? Agora eu senti que é o momento de solidariedade aí. Não, mas eles ficam lá, mano, junto, todos unidos, enchendo a cara. Eles. Enchendo a cara até dizer chega lá. Vixe, eu botei aqui, ó, estatística das cidades de maiores homens traídos do Brasil, ó. Aí apareceu aqui, ó, a cidade dos homens traídos, isto é. Os caras fizeram uma matéria, mano, disso daí. Lá no Zé, os caras botaram aqui, ó, lista de internet expõe os moradores de Lagoa da Prata de Minas Gerais como a cidade com os maiores cornos do Brasil. Aí, aí tava mano, dizendo aqui, aí pra mas... todo mundo aí de Lagoa da Prata, hein? Tamo junto aí. Aí tava dizendo aqui, mas que a cidade ali, quando saiu essa matéria, mano, teve uma mó briga na cidade ali, todo mundo brigando pra saber quem era corno, não sei o quê. Teve uma pequena guerra ali na cidade. É, mano, porque tem uma parada que tem a categoria dos cornos, né, não, mano? Tem até uma música, uma parada aí. Ah, tem aqui. Como ó, assim? É tipo aquele corno manso, corno dos tipos. Tipos de tipo... corno, tem aqui, ó. Amnésia, corno amnésia. Quando bebe, esquece que é corno. Esse aqui é bom, ó, Manoel. Ateu. Corno ateu. Peraí, presta atenção aí, ó. Quando falou no corno amnésia, o Manoel ficou todo reflexivo. Ai, é, mas assim, vocês... mano, só balãozinho na cabeça do Manel. Será que eu sou um corno amnésia? mas peraí, vocês souberam de alguma história de alguma ex, vocês? Macho. Caramba. Eu já entrou água, viu? Esse macho de Joel foi estranho. Não podia continuar a história, né? O cara tá. Precisa nem o cara falar. Dizer assim, né? Parece o cara dizer assim, né? É macho, fala, com medo disso não, né? Só no macho. O cara vai beber até uma água aqui, né? O cara vai beber uma águazinha pra tentar esquecer, né, mano? Olha, várias pessoas dizendo aqui. Senti a tristeza na voz do Joel agora. O cara não precisou nem contar a história, né? Putaria, viu? Eu não fiquei. Eu particularmente não fiquei sabendo de nada, ó, macho, das minhas vezes. Eu posso até ter sido, mas não fiquei sabendo. É igual a história do. Por isso do, que tu é. Já é. O Manel, segundo aqui os sites aqui, ó. Segundo os sites aqui da. Ó, desde mil. Olha o nome do site, ó, Manel. É, tipos de corno, aí tem assim do lado, ó. Desde 1998. Aí o cara botou aqui, ó. O Manel segundo aqui, o sitezão aqui. É o corno desinformado. Só ele sabe que não é. Oh, putaria, viu, mano? Vixe, tem um aqui que é bom, é o corno. Ei, mas tu sabe a história do Zé Walter, tu? É, como é que é a história do Zé Walter? A lenda do Zé Walter aí. Por que que ele é o bairro dos cornos? Conte aí. Meados da década de 80. Segundo, né, as lendas. Meados, segundo as lendas, o cara era um bairro bem distante, né? Que não era ainda populoso e tal, bababá. Aí a galera começou a construir umas casinhas por lá e tal, como foi crescendo. E aí os primeiros habitantes que foram começando a morar lá e tal, bababá, foram as amantes dos caras, entendeu? Eles começavam, os casados iam... começar a ser uma amantezinha, aí queria manter a amante, botava ela na casinha lá no Zé Walter, entendeu? Com o passar do tempo, a mulher começa a ter outros homens lá, por quê? Porque o marido da outra, né, só aparece uma vez ou outra, né? A outra, e pra né? quem mora lá, e pra quem mora lá, ele é que é o namorado dela, né? Então, se aparece outros homens, é ele que vai ser o corno, né? E não assim entendi, foi nada, putaria. A fama. Talvez, mano. Entendeu, eu acho não. que a sua história tá errada aí. Eu ouvi outra versão, mas primeiro tem um superchat aqui. Superchat aqui do Djavani Gomes. 5 pilas. Quando cinco o corno. Pila. Quando o corno é muito amigo, não gostamos. Não chamamos de boi pra não ofender. É, quando o corno é muito amigo. Não chamamos de boi pra não ofender. A gente chama de pé redondo, que é mais suave. Pé redondo, velho? Que diabo é isso? Por que que é pé redondo? Eu sei que essa semana ficaram chamando o Manel direto de pé redondo. Eu pensei que ele andava cambaleando. Ai, dentro. Os caras falando aqui, não, entendi, foi porra nenhuma, Manel, mas beleza. É, a história que eu ouvi do Zé Walter, mano, foi a seguinte, mano. Há muito tempo atrás em Fortaleza, mano. É quando... tipo uma lenda mesmo, né? É tipo uma lenda, mano. O bairro, há muitos e muitos anos atrás, né, em Fortaleza City, a empresa de energia chegou na cidade, né? Eu não vou dizer o nome da empresa de energia, porque quem trabalha lá pode ficar meio ofendido, né? Mas é a empresa de energia aí da cidade. Aí, mano, as subestações, mano, eram muito longe, né? Aí o pessoal começou a comprar casas no Zé Walter, né? Que ficava mais perto da subestação. Só que o erro dos caras, mano, foi porque as casas lá no Zé Walter, mano, tudo tinha um muro baixo ali. Aí a turma que trabalhava com a parada da energia elétrica, mano, geralmente os caras eram plantonistas, né? Não podia ir pro trabalho e voltar pra casa no meio do dia, entendeu? Aí acabava... na madruga, né? Madruga. Pois é, o pessoal trabalhava de madrugada e tal, as casas ali. E se vocês pegarem o coisa, tava começando a ter energia elétrica. Então nas casas não tinha televisão, né? Aí a turma passava o dia em casa, sem ter nada pra fazer e tal, o bairro meio parado. O pessoal criava amizade com os vizinhos, entendeu? Agora sim, se acontecer alguma coisa ou não, eu não posso falar, né? Mas dizem que nos anos 90, mano, teve uma chuva de argola muito forte em Fortaleza, né? Começou a cair argola no céu e tal, não sei o quê. Aí no outro dia, mano, todo mundo perguntando, mas vocês ouviram e tal, mal barulheira de madrugada caindo na argola. A turma disse que no Zé Walter foi o maior silêncio à noite. Aí vocês tiram as suas próprias conclusões. Putaria, é, mano. Os caras falando aqui, hashtag meu casal aí dentro. Vixe, putaria, viu, mano? Vai morrer aqui, marrons, putaria aqui. William Santos, Joel, se um amigo seu comenta na sua foto meu casal, é bom ficar preocupado com esse bicho, viu? Que come no seu prato. Come no seu prato, otário. Manel fica. Manel fica só de vigia de circo, ó, só rodeando a história. Vigia de circo, tá aqui. Inclusive, mano, se o Mané trabalhasse num circo, ia ser muito massa, viu, mano? Se alguém tiver algum circo itinerante aí, quiser contratar ele. Eu botaria, parada... Fagner Cruz, né, Tumaro? Quer dizer que foi daí que surgiu o termo pular a cerca, foi? Olha aí, a audiência pegou todos os detalhes. Vixe, mais um superchatzão aqui de R$5 do Júlio. Ele falou aí, ei, Joel e Manel, conta a história aí do Kamen Rider aí. Imita aí, mano, Kamen Rider. Kamen Riderzão aí. Faz aí a dramatização do Kamenzão aí na moto. Ele tava como sentado. Mais... Conta aí. Vai contando aí que eu vou fazer a dramatização. A gente tava no carro, né? Todo rodou aí no carro. Aí de repente. De repente a gente vê aquele motoqueiro passando do lado, né? Assim. Voando. O cara todo encolhido. Igual o Kamen Rider. Vixe Maria, vai errar o Kamen Rider. Eita. Putaria, é, mano, te riu demais dessa besteira aí, uma puta que pariu. Putaria, viu, mas. Mas olha aqui, ó. O dicionário dos cornos aqui, ó. Tem um corno churrasco. Põe a mão no fogo pela mulher. Isso daí existe mesmo, viu, mano? Corno inclusive, brincalhão. Fica aí uma dica, né, mano? Quem é mais experiente sabe que não vale botar a mão no fogo por ninguém, né? Tem o corno brincalhão, leva chifre o ano inteiro e no carnaval sai fantasiado de Ricardão. Olha aí. Esse aí foi meu pai. Aí, olha aí, eu vou dar um exemplo. Esse eu vou aí dar é uma ironia grande do destino, viu, mano? Vou dar um exemplo aqui. Joel e Neto, se fosse com vocês, o que vocês fariam, certo? Um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, porque o Neto vai dizer que eu tô tocando fogo no cara de novo. Mas tá queimando o cara, né? Toda vez ele vai dizer essas besteiras. Inclusive, a gente vai montar uma placa aqui, mano, pra contar quantos programas o Manel fica sem queimar essa pessoa, né? Mas como ele não citou o nome, hoje vale mais um dia. Mas vai lá. É ninguém. É alguém. Ele comentou comigo, ele disse, macho, a mulher aí andou conversando com um malucão aí no Instagram. Vixe, Maria. Aí eu, vixe, mano. E aí? Aí eu dei um chega pra lá, né, e tal, olha, eu observei, né, não, mas tá meu amigo, não sei o quê. Aí, beleza. Aí ele deixou quieto. Mano, aí, tá foi doido pra dizer hora, o nome, mano, do cara. Tá se segurando, mano. Não, não diga, Manel, se segura, não revele. Aí lá vai, ele foi, chegou lá e, ei, mano. Passou um tempo, né, e tal. Aí ele, mano, diz aí que o garotão lá tava chamando ela pra sair, ó. Aí passou das fronteiras aí, pode não. Aí, pois é, eu excluí a conversa e bloqueei ele. Vixi. Vixi, Maria, velho. Ué, mano, peraí, agora ficou confuso. O Manel é maligno mesmo, mano. Peraí, mano, quem foi que excluiu a conversa, mano? A pessoa ou ele, a namorada, mano, da pessoa? E como é que ele tinha acesso ao Instagram da mulher, mano? Não, doido. O namorado da pessoa. O namorado não, ele, mano. Ele, o que é o namorado dela, excluiu. Peraí, pegou, mano, o celular dela, excluiu. Cria um nome fictício pra pessoa em questão. Chico Lima. Chico, mano, eu ia falar Zildo. Ele falou Zildo. Então, o Chico Lima, ele tinha acesso ao Instagram da mulher dele. É isso aí? É. Aí o Chico Lima viu que tinha um garotão lá chamando a mulher dele pra sair. Foi isso? Aí o Chico Lima apagou o convite do cara. Isso? Pagou a conversa e bloqueou logo. Só aí, pra mim, o Chico Lima já começou a ser corno nesse momento aí. Já começou então. Mas o que não tem nada a ver, mas porque. Não temos prova. Porque a namorada, a esposa do Chico Lima aí, pode simplesmente ir lá no Instagram e desbloquear ali o outro, né? Não, mas espera aí, deixa acabar a conversa. Esse é o ponto X. E agora? Ele chegou lá e passou-se dias, dias, dias e dias. E aí? E ele veio, ele constou que ela havia desbloqueado ele. Olha aí, rapaz. Inclusive, ah, mas isso aí é um... Ele foi disso. Ah, ele foi disso. Que... Ei, por que você desbloqueou essa putaria aqui? Ixi, Maria. Aí mostrou essa Aí mostrou essa putaria. Aí ela tu desbloqueou essa putaria. Né? Ficou nessa conversa, né? Aí ele, porra, tomado. Vamos embora. Pronto. Aí ele foi-se embora, acabou o namoro e. Escatitou logo tudo, chutou o balde. Ei, mas agora uma coisa que eu acho putaria é o seguinte. É, mas é por isso que ele andava meio triste postando foto direto às 5 da manhã, né? Colocando lá, né? Bom dia para vocês, né? Um bom trabalho. É, deixa eu acordar às 5 horas da manhã para malhar, postando umas fotos aí. É, e acordando. Mandava umas frases lá no WhatsApp. Aí o cara, ai, te fuder, fela da puta, 5 horas da manhã. Não, mas é porque eu tô aqui no momento. Ai, pra puta. É, o cara só pode ser solidário depois das 8, mas antes disso aí não tem condição, não. Exatamente. E o que é que vocês teriam feito? Acho o cara. Sei não. O cara. Acho é porque esse caso aí do Chico Lima, né, mano? Pra mim, mano, ele foi corno na hora que ele bloqueou, mano. Porque assim, se a mulher já tava dando condições pro cara, né, e tal, já tá ali, é inegável. Porque, mano, tu tem que entender o seguinte, mano. A mulher, mano, é um ser humano superior ao homem. Se a mulher quiser fazer alguma coisa errada, ela vai fazer e você não vai descobrir, mano. É diferente do homem, mano. Que um animal, mano, vai chifrar a mulher, mano, e chega em casa, mano, com os peitos sujos de batom. Aí putaria, já mostra a burrice do cara, mano. Aí é uma concorrência desleal, mano. Mas isso aí sorte... Isso aí que tu tá falando, mas isso aí é verdade, mas... A mulher, mano, quando ela quer trair, mano, ela consegue, é esperta, mano. A mulher é esperta, mano. É. Quando ela quer trair, mas ninguém descobre, mano. Tem quem descubra. Menino, não tem. Aí quando o homem vai trair, mas a primeira coisa que a mulher pergunta, mano, quando o cara chega em casa, tá onde, filho de rapariga? E o cara fica olhando assim pra manga da camisa, né? Pra ver se tem marca de batom. O cara, ele não consegue, mano. Ele disfarçar, mano. Olha aí, mais um superchat aí. Cadê? Mais um superchat aí do Bruno Castro. 5 pilas. Mas aquela clássica, porque quem é corno, zoado... Como é, mano? Mas aquela clássica, porque quem corno é zoado, se ele... Como é, mano? Já travou. Ei, aí no final tem assim, se você não conseguir ler isso, você é corno. Porque quem corno é zoado, se ele... Quem corno é zoado, se ele... Travou. As letras miúdas, né? Quem não conseguiu. Ele foi o fiel da história. Porque quem corno é zoado, se ele foi o fiel da história. Não, mas por quê? Entendeu, não? Não, é assim, ó. Mas aquela clássica história. Por que o corno é zoado se ele foi o fiel da história, entendeu? Por ela, para é pessoa ficar com uma mulher que foi infiel, entendeu? Agora entendemos. Agora entendemos a questão aí, né? Interpretação, zona de texto lá em cima, né? Por que é que o corno é zoado se na verdade foi ele que foi o fiel da história? Porque aqui no Brasil é tudo ao contrário, mano. Eu tava vendo o Easy Nobre falando disso daí, mano. No, acho que foi no YouTube ou foi no Instagram, sei lá, alguma coisa assim. Bicho, ele dando tava dicas dizendo. De chifre, né? Como chifrar pessoas. Empregado. Não, ele tava dizendo. Ele tava dizendo assim, mano, que lá no Canadá, que ele mora no Canadá, né? E nos Estados Unidos também, na verdade, quem é zoado é quem faz a traição, né? Quem comete a traição. Aí aqui no Brasil, quem na verdade é zoado é o cara que é traído. Exatamente. A vítima. Tá certo. É tipo como se o cara fosse roubado, assaltado no meio da rua. Aí a população chegou, vacilão, otário! Aí, otário! Perdeu teu celular, otário! Mas não funciona desse jeito mesmo. O cara tá aqui no celular, o cara é roubado, né, e tal. É. Aí os caras, oi, mas tu é burro, andou mostrando o celular, vacilou, negada leva mesmo. Otário, trouxa, ai, de novo. Pior, mais um superchat aqui antes do comentário do Manel. Mais um superchat. O Quarentão Gamer, R$5 aqui. Salve, asilados. Uma ajuda para comprar o arroz. Arroz aí, quase R$50, né, mãe? É, mas inclusive isso aí é um momento pro quadro do Manel e o governo, né? Vixe. Botei a musiquinha. Eita, vamos lá, porta. E o governo, Manel? E agora, mano? Dessa vez a música estava preparada, ó. Comenta aí do arroz aí, não, a que podemos dizer, né? O que podemos comentar sobre o arroz, né? O que podemos comentar é que eu, até agora eu não entendi nada, certo? Por que o arroz está 40 conto? É o Pelé imitando o FHC imitando o Pelé, né, mano? Eu não tô entendendo nada dessa porra aí. Eu até entendi, eu fui comprar o arroz lá no mercantil, o bicho estava 4 conto, eu não entendi nada. O FHC, fala aí, entende aí. Entende? Então, eu não entendi nada até agora, mas eu acredito que na saca de 5 quilos o negócio deve estar comendo arroz solto aí, né? É, mano, o Sidney Mello aqui tá dando a dica pro nome desse teu personagem ser o Bução. Bução? Puta que pariu. Bução. Aí deu. Putaria, mano. Tá aqui, Bução. Olha, o Bruno, ele tá falando aqui um negócio que é verdade, ó. A burrice do homem é que ele sai espalhando pra negrada. E a mulher fica quieta, ele fica na dela ali, né? Fica ali, né? Parecendo ninja, né? É verdade isso aí. Olha aí, rapaz. O cara, o Gabriel Souza, fez a mesma pergunta aqui. Do Bruno. Denilton Souza, qual o desafio do Manel de hoje? Nunca mais ele fez. Aí, Manel. Qual é o desafio de hoje? Deixa aí. Inclusive, vamos fazer uns quadros aí, né? O desafio do Asila. Vai ter aí, todo programa vai ter um desafio, né? Que é o desafio do Manel. Pensa aí no desafio, Manel. Aí tu responde aí. Não, o chat é que tem que dizer, mano. Que o Manel tem a criatividade muito baixa. Né? Bota aí pra... Mas eu me lasco. Se for depender chat... desse povo aí, eu me lasco. O chat aí vai ter que dizer aí. Eu me lasco aí, se depender deles. Sidney Mello, vizinho aqui da rua de cima, colocou o seguinte nome na rede do Wi-Fi dele. Meu vizinho é corno, vixe, mano. Tá aí. Vixe, é todo premonitório, né? O vizinho dele. Eu digo que ele é muito valente, viu, menino? Porque uma hora ou outra esse vizinho aí vai ver, aí vai ficar, né? Vixe, ele tá falando de mim. Ei, mano, mas aí no caso o vizinho dele não tá ajudando o vizinho, não, mano? Porque ele tá dando uma dica aí, né? Tá querendo alertar. Porque inclusive... aí, mano, se fosse assim, vamos dizer, tu tá lá numa boa, né? Trabalhando de caminhoneiro e tal. Aí um amigo teu, mano, vamos dizer que pode ser até o mesmo Chico Lima aí, que tu não gosta de queimar. Ele te manda um zap, ei, Manel, tua mulher tá meio estranha aí, mano. Ela tá com muita amizade com o vizinho. Aí o que é que tu faria, mano? Tu vai ficar puto com o Chico Lima ou tu vai abrir os olhos? Ixi, mano. Vamos abrir os olhos. Como é que abre os olhos, Manel? Sei, mas tô... Sim, mas a gente não tá falando de avisar no WhatsApp, não. A gente tá falando de rede e botar que o cara é corno no nome da rede. Sim, mas aí pode ser que o Chico Lima não queira ser tão direto, né? Ele quer só deixar uma mensagem no ar ali, não. É, ele não quer, né? Ele não quer mandar uma mensagem pro WhatsApp, né, e tal. Inclusive, eu queria fazer aqui mais um comentário pro quadro do... E o governo, né? Mais uma vez tocando a música. Mas um comentário aqui pro E o governo. Que a galera tava dizendo aí que a mulher do presidente aí, né? Tava chifrando ele, né? Um dos senadores não, lá, mano. Tudo isso. Tu não viu, não, mas essa daí, mano. Se o Bolsonaro levou um chifre, mano, isso aí é prova que o chifre é inevitável, mano. É verdade. Porque o cara é presidente da República, mano. Deve ter um policial federal direto ali acompanhando a mulher do cara, mano. E a mulher do cara ainda consegue fazer essas mágicas, mano. Se a mulher do presidente, mano, consegue desviar o caminho, mano, avalie a mulher de um ser humano normal, mano. Aí é não foda. É, mano. Aí o cara fica mesmo até desestimulado. Mas inclusive, mano, eu acho que a gente, já que a gente tá se aproximando aí do final do programa, mano, tu devia aí citar, mano, uma playlist com o cara que levou um chifre ouvir no bar nesse final de semana, mano. Ah, eu não escuto essas músicas, mano. Como é que eu vou ouvir a playlist? Ora, não, mano. Pode se abrir, mano. Os caras não vão te zoar, não, mano. Os cara não, botando o pior aqui, é que eu não consigo. Se eu perguntar pro meu irmão, ele diz. Aí eu posso indicar pra vocês. Mas é eu igual mesmo... o Chico Lima. Tu não tava um dia desse passando o dia no bar ouvindo evidências e tomando cachaça, mano? Eu tô falando sério, mano. Não sei, não. O Valdo Artes dizendo não, aqui, mano. O Valdo Artes dizendo aqui, ó. Já dizia Zé Ramalho. E o Vida de Cara. Povo massa. Povo feliz. O cara é, corno marcado e ainda é feliz, eu quero dizer. É, mano. O Dijane mandou aqui a playlist particular dele de momentos de chifre. Amado Batista, Bartô Galeno. E Franquito Lopes, mano? Quem é o Franquito Lopes, mano? Sei lá, mano. Tá, Franquito Lopes, mano. Franquito Lopes aí foi inovador. O Zez eu conheço, mas teve um tempo que o Zez estourou, né? E tal. É. O Laírton. Laírton e seus teclados, né? Também teve ali, né? Músicas de cor. Inclusive, mas isso aí é uma coisa que faz muito sucesso ali no Brasil, né? Porque todas as novelas... Macho, todas as novelas, sem exceção nenhuma, até a Malhação tem isso aí, que é tramas envolvendo traições ali, mano. Traição da namorada. Não, não, isso aí é... Marido traindo a esposa, né? Macho, não, tá aí uma coisa que você acertou agora. Macho, não tem uma novela. Uma. Não tem nenhuma. Poxa, Manel, ficou que não tem a chifre no meio. Ficou puto agora. Não, mas... Agora ele se sentiu, viu? Agora... Não, eu fiquei puto, não. Mas eu tô dizendo assim, pô, realmente, pô, isso é uma realidade. Peraí, doido. Eu tô nervoso. Sacado. Eu tô concordando com ele. Manel ficou puto. Eu tô concordando com ele. Ficou realmente, puto, mano. Calma aí, mano. Peraí, mas deixa eu falar. Vai lá, Manel, falei. Esse bicho ficou puto, porque uma época dessa negada ficava chamando ele de tufão direto. Bicho ficou puto com a novela. Fala aí, Manoel. Ai, Deus. Fala aí, não, Manoel. Só queria... Eu só concordei. Pronto, só isso. Realmente, nenhuma novela... Não existe mal, alguma novela sem chifre no meio. Ou não, mano, me arrependi aqui. Tu ficou triste lá. Calma. Inclusive, ei, Manoel, agora outra... vamos falar de um assunto animado aqui, mano. O Wagner Cruz perguntou: ei, Manoel, e o caso do Whindersson Nunes? Vixe, Maria. Eu não acompanho as notícias desse bicho aí, não. Fofocas das celebridades, né, mano? O Manoel não acompanha. Pois é, eu não acompanho. Eu não acompanho, não. Eu só sei que, pelo que eu entendi. O quadro do momento Totentower de fofocas da semana. O cara bota uma foto de um arquiteto qualquer, né? Porque o cara também não pode tentar, já mano. Tem um Manel queimando, vocês sabem quem, né? Se o João for queimar o Totental, é ao vivo também, um programa sai do ar, né? Acho, inclusive, outra coisa também ali que... Só fala de negócio de corniagem, mano, e traição e não sei o quê. É, as músicas de sertanejo e pagodão dos anos 90, mano. Era só isso aí, mano. Acho, mas é porque essas músicas, mano, refletem a realidade, mano. Vocês estão em estado de negação, mano. Porque presta atenção. As novelas da Globo todas têm chifre no meio, né? As músicas mais populares do Brasil tem chifre no meio, né? Sertanejo e tal. Um funk, um pagodezinho. Os programas de fofoca é só chifre. As rodas de conversa do trabalho do cara sempre tem um cara que foi chifrado. Aí vocês acham que é só você. Não, isso acontece com o Brasil todinho, menos comigo. Aí, mais um superchat aqui. Superchat do poder. Superchat Jackson Vasconcelos. Manel é forte como um touro. Jackson. Manda aquele golpe lá, Manel, do Aldebaran de touro lá. Como é que era o nome do grande chifre? Manda aí o golpezão aí do touro. Grande chifre. É isso aí, mano. É o Aldebaran bêbado. Deixa eu te dizer uma. Fazer uma revelação agora, hein? Vixe, revelação. Agora. Outra música de revelação. Música de revelação. Ei, mano. Era. É, relação agora, hein? Revelação. Vai lá, Manoel, faça a revelação aí. É, mas será que não era melhor deixar pro próximo programa, não? É, próximo programa. Ixi, já fez aí, mano. Próximo programa. Mano, revelação do Manoel. A audiência aí ficou empolvorosa, mano, com a revelação do Manel, mano. É verdade. Vai, revela aí, Manel, Não. É próximo programa agora. O Neto foi me dar a ideia, agora é próximo programa. Os caras dizendo aí dentro, mano, fala aí, mano. Se Deus, os caras vão dormir doido, mano. Pra saber a revelação. Ixi, Maria, os caras ficaram doidos agora. Ixi, mano. Next. Vamos botar aqui, ó. Next. Fica de olho aí que no próximo programa uma revelação bombástica do Manel. Não, vamos fazer assim, ó. Se chegar a 50 likes nos próximos 2 minutos, a gente conta aí a revelação do Manel. Vocês só tem 2 minutos. Ixi, Maria. Ô, putaria, velho. Não. Vixe, os likes subindo aqui de uma vez, ó. Só na próxima. Obrigado, bora, mano. Bora, menino. Bota logo o like aí. Inclusive, nós temos que bater essa meta, ultrapassar passar essa meta aberta aí, ó. Esse like aí toda vida. Pera aí, porra. Esse like aí toda vida só chega até 50. Mano, ficou puto. Tem que botar a meta aberta aí. Esse bicho tá arrependido, pode dizer que é revelar e tá querendo voltar atrás, meu. Notei. Tem que botar 70 aí, 75 nessa meta aí. Era 100 likes, né, mano? Não, eita, 100 porra. Eu acho que não chega, não, mas 70 é na humildade. Putaria, mano. Falem do gordinho da Saveiro. Vixe Maria, essa história é famosa. Ei, mano, essa é bem putaria demais, ó, mano. O gordinho da Saveiro é aquela putaria que a mulher foi fazer as unhas, né? Foi, mano. É. É ela mesmo. Essa bandida aí. Ali. Ei, mas agora o marido da... E tu soube, mano, momento fofoca do Manel aí, momento potencial. Pra tu ver, mano, como o chifre é besteira, mano. Porque esse bicho aí, pra mim, ele foi o maior corno daquele ano, né? Sei lá, 2015, né? 2016. Olha aí. Seguramente aquele bicho foi o maior corno do ano. Sendo que ele perdoou e voltou pra mulher, mano. Olha aí, mano, já bem isso aí, mano. Ixi, chegou a 50 likes, ó. Vixe, Manel. Os caras são foda, mano. Vai ter que contar, Manel, agora. 51 likes, ó. Fez, vai subir, ó. Ei. Não, mas tá no 70. A minha meta é 70. Deixa de enrolar, hein. Não, vai ter que contar, mas já chegou nos 50. Quem disse 50 aí foi o Joel. Fala aí, Manel. Conta aí. A revelação. Conta o começo, mano. Se chegar em 70, tu conta a história toda. Se não, só no próximo programa. A gente... O cara fazendo ali, tipo... Os podcasters famosos do Himalaia, né? O cara conta só até a metade e vende o resto da história. Já mesmo, hein? Se a história for boa, a gente lança um Patreon aí pra lançar o livro com o final da história. Várias pessoas dizendo aqui no chat, 70 é minha ponta. Cara, essa... Conte aí a revelação. A revelação, mano. É, mas, meu amigo, tem a negada que vai ficar só nesse 50 aí, ó. Não, tem que aumentar. Tá fácil, mano. É, já tava em 40, aí pulou pra 50. Olha a grande dificuldade. Quem dá 50 dá 70, né, mano? Grande dificuldade. Conta só o comecinho da história, mano, pra instigar o pessoal. Se o pessoal entender quem são os personagens, mano, de repente o pessoal cara, dá mais um filme, né? Não quero que ninguém entenda, não. Esse é o problema. Ah, bem, os caras estão tirando o like, mas já vem isso aí, velho. Tá, 51 e ficou 50. Olha, tá 52, putaria, vai chegar no 70, ó. Nós estamos esperando aí. A noite todinha aqui. Vixe Maria, mano. Valeu, agora. Vixe, Maria. Olha, meu Deus do céu, mas. Quarentão gamer, 50 pila. Vixe, Maria. O bicho botou foi pra lascar. Agora o bicho botou foi pra arrombar. Compre. Já tem um arroz de amanhã. Já tem um arroz. Falta um mais arroz. Live. Estaria, viu? Melhor podcast. Ei, falta mais lives de games. Um abraço para Agarro Meu Pau. Aí dentro. Aí dentro. Foi o Joel cantando, falando todo. Não queria dizer, não. Aí, mano, agora vai ter que contar, mano. Os 50 pau aí do 40 aí. Vamos contar, mano. Manel viu 50 pau e o bicho já ficou empolgado. Chega e se leva. Putaria, mas... Pau é com o Manel mesmo, né, Manel? Os caras dizendo aqui, ó, agora eu quero ver não contar mais. Vai lá, Manel, fale aí a... Agora o cinquentão aí alegrou o Manel, né? Está tendo até refluxo já. É, tem um refluxo. Tem um problema de refluxo. E não tem nada a ver com a cachaça. Tem um problema. Não, tem um problema de refluxo mesmo. Vai lá, mas Manel. Só o quanto bebe, né? Vai lá. Não, deixa eu pensar aqui, mano. O Júlio Soares dizendo aqui, ó. Manel é econômico, tá com 3 pau na poupança. Pronto. É, agora lá vai. Agora, hein? Não, teve uma. Uma ficante minha. Vixe. Que eu. O cara olhando pra trás. Teve uma ficante minha que eu tava começando. Ah, ficar com ela e tal, lá, lá, lá, aquele negócio todo, querer namorar e tal, aquele negócio. Aí é, ela. Peraí, só pra mim me situar. Essa na época era na época que tu era caminhoneiro? É, nos anos não, 90 ou anos 2000, isso aí. Beleza. Chamei, mano. Não, é, não, é 2000 mesmo. Ano. Que ano era, macho? Eu não lembro, não. 2018, dois, mano. Ei, não, era uns 6, 8 anos atrás. Peraí, pô. É uns 6, 8 anos atrás, mais ou menos. O cara falando quem era o presidente na época, o cara falando Bolsonaro. Xiii, Maria. Ei, foi mal, ô, Manel. Foi mal, mas era Vargas. Vai lá, Manel. Aí dentro. Manel sim, aí olhando aí, pra trás mano. Direto. Mano. Vai lá. Aí. Mano. A doida era daquelas gostosonas de academia, entendeu? Que tinha as colchonas, que tomava as paradas, tinha as colchonas, rabão e tal, toda malhada. Ela tinha a voz grossa? Não. Ela tinha um gogó assim, meio... Não, também não. Aí teve um dia, mano, que eu fui fazer... Igual o outro aí, foi fazer a surpresa. Foi chegar. Igual a história do. Eu tô ficando triste pelo Manel aí, ó. Já tá batendo uma bad vibe aí. Ixi, mano. Pelo. Como é? Eu fui lá, né? Aí quando eu cheguei lá, eu vi um elemento de alta. Vixe, mano. De alta suspeitança saindo lá do, de onde ela morava, ó. Ixi, Maria. Aí eu, ixi, macho. Aí eu, eita, mano, que é esse doido aí? Sendo que quando eu cheguei, ele chegou junto comigo, entendeu? Chegou junto era comigo. Sócio, né, Manel? Não, ele chegou junto comigo. Eu cheguei no carro, parei perto. Enquanto eu tava ali, tirando... Tipo, desligando o carro, pegando minha carteira, essas coisas, essas besteirinhas. A criatura chegou na bike, ó. Aí parou. Aí entrou. Eu vi a criatura abrindo a porta. Aí eu... Ah! Olha ali, mano. A parada errada, ó. Eu cheguei bem na hora, mano. Aí... Sendo que aí eu fiquei lá fora esperando, é, né? Mano, só dizendo que ele ia dar o flagrante, é? É, o que ele não, eu fiquei assim, né? Aí passou tipo 5 minutos, mano, que eu fiquei naquela de dar um chutão na porta. Né? Começou a ficar com dor de cabeça, né? Se o cara chegou de bicicleta, entrou direto na casa da mulher, mas tinha um certo grau de intimidade, viu? Eu não queria dizer não, mas. Não, ela abriu o portão pra ele, né? Bicho, ela foi abrir o portão pro cara, mano. Foi, por isso que eu vi, mano. Aí eu, vixi. Aí passou tipo 5 minutos, mano. 5, 10 minutos. E esse bicho já saiu, mano. Aí eu era, mano. O negócio foi rápido demais. O negócio foi. Mas ele saiu suado, alguma coisa assim, mano. Não, eu tava longe, né? Dentro do carro, assim, né? Tipo, ah, notou, da distância, né, daqui pro. Não, não notei não. Aí mas eu saiu com as pernas meio bambas, ele saiu andando. Mano, ficou nas sombras, né? Não, ficou normal, eu fiquei nas sombras dentro do carro. Aí eu, já, véi, isso aí quando ele saiu de fora, aí eu fui, cheguei, né? E ela tava com a roupinha de academia, entendeu? Vixe, mas com a roupinha de academia aí lascou, viu, mano? Puta merda. Ela tava de calça, de academia. Aí quando chegou lá, aí eu, ei. Aí olha, você por aqui, tudo bem, então, amém. Aí quando foi depois, eu, ei, esse garotão aí, que abençoe, que arrumação isso aí. Aí ela, não, esse aí é meu amigo, aquele que eu te falei. É porque ela tomava aplicação de bomba, entendeu? De injeção. Eita, menino. Aí, esse doido aí, é que ela é toda gostosona, assim. É o aí médico, ela... foi de bike, aí é o médico. Foi, é esse aí. Calça, né? Esse doido aí era o que vendia pra ela, entendeu? Aí ela aplicava, né? E saía fora, entendeu? Aí eu. Ah, ele ia, né, dar só uma aplicadazinha de leve, né? Foi, só uma picadinha, né? É, mano, mas ela disse se a picadura lá doeu ou foi de boa? Tu perguntou, não? Sim, aí no fim das contas acabou que ficou nisso, né? Que eu tive que acreditar nessa aí. Aí deu umas lapadinhas nela e tal. Aí tava dentro, tudo normal, né? Final da história, mó pai. O legal é que o Manel começou o programa. Se eu fui corno, eu nunca soube. Aí no final ele conta essa história aí. Nunca fui corno. O Fagner Vieira pode... dizendo aqui, mano. Mas se a... pode ser que não, entendeu? Porque não, foi coisa de 5, 10 minutos. Já que isso negócio rápido foi, é isso. Isso aí foi cor da tua cabeça, mano. Não foi chifre, não, mano. Tu é doido, né? O Fagner Vieira dizendo aqui, ó. Se acochar o Manel mais um pouquinho, sai mais umas 3 histórias aí. Eu pensei a mesma coisa que o Manel, mas tu é doido, nunca fui corno, não. Teve só aquela vez ali na aplicação da bomba e a vez que a mulher ficou presa no banheiro com o canador. Fora essa, não tem nem perigo. Fora essa, não tem perigo. Encanador. Inclusive, vamos embora, né? Se embora ali. Os caras dizendo aqui, ó, o cara ali devolveu o dinheiro. Pra ver a história, o cara devolveu. Putaria. Inclusive, vamos se embora. É, por favor. Se falar inscreve isso aí no canal. Pera aí, mano. Tem uma barrinha ali do. Tem uma barrinha aqui completando aqui o processo, ó. Ok. Do cinquentão ali em cima. A barrinha não completou, não, hein? Se encerrar no bicho não cancela, não, o cara tem que se preocupar com isso aí. É, não, mas... bicho todo mal pra usar. Preocupado. Mandei preocupado se tem como reembolsar o superchat. Não, isso aí tem, com certeza. Putaria, viu, mano? Os caras dizendo que a mulher do Manel tava lá atrás, só no cantinho da live. Putaria, viu, mas. Tô meio assustado, não. Manel dizendo, mano, que. Os caras dizendo que o Manel quer beber, ó. Manel Gump. Manel eu Gump acho, decepcionou. Acho que porra dessa daí, o Manel ficou até com a goela seca, mano. O bicho vai passar amanhã um dia no pai de novo. Putaria. Os caras botando aqui história paia igual dislike, ó. Meu putaria, viu, bicho? Vamos embora aqui. Mandar mais uns recados aqui, ó. Wagner Cruz. Empurra um corote nele aí que sai mais umas histórias aí. Putaria. Paula Tejano mandou um abraço. Toda live, né? A Paula tá aí, né? Putaria. No 100º programa a gente tem que chamar a Paula pra participar. Mas ela tá com a gente desde o primeiro. O Fagner dizendo aqui, ó. Manel querendo 70 likes pra contar essa história. Vocês têm que ser solidários com o cara, mano. Porque essa foi uma história triste, mano. Ele não foi corno, mas foi quase aí. Gabriel Souza. Gabriel Souza. Mulher do Manel tá no quarto, no celular, só escutando essas histórias aí. Vai lá dar uma conferida se ela tá no quarto, Manel. Ah, mas é melhor dar ideia não, porque depois só aparece a chinela zona voando aí nos peitos do Manel. Mano. Eu também tô desconfiando disso, viu? Eu acho que é isso mesmo. Ixi, ficou preocupado aí, a dorzinha na testa. Inclusive, vamos embora, né? Simbora ali, a galera já tá frescando aí, né? Já tá dando meia-noite, o Manel já tá cansado. A cabeça do Manel já tá pesando. Simbora, se inscreve aí no canal, tem todos os links aí de tudo aí que tá, né, rolando aí por aí. Vai ter a live, Manel, aí da Twitch, zona do Manel. Não, hoje já teve mais cedo, Ficou triste, mano. Ficou triste. Hoje não terás a. Como é o nome? A live pós-live azilesca, porque eu vou. Os caras dizendo que tem que ter a live do. Fazer um cinemão ali com a mulher. Os caras estão dizendo cinemão. Que tem que ter a live do Siga Bem Maneleiro. Alisson Silva dizendo aqui, ó. Diz tu que o Manel não foi corno nessa história. Pois não. Isso aí é verdade, velho. Muda de assunto aí, meu. O cara já tá triste aí, cancelou a live depois daqui, o bicho todo pra baixo. Vamos embora aí que o Manel tá triste aí, chorando aí, né? Valeu, galera. Até a próxima live. Um abraço. E valeu! Alô! O cara fazendo aquele berrante, não. Aí, deixa. Putaria.